Capítulo 15. A energia do otimismo. A segunda energia magnética do sucesso. Reflita nesta frase, de Robert Collier. Visualiza o que queres como um fato que já existe, e tudo o que possas desejar será teu. A segunda e importante energia magnética é o otimismo, a atitude de assunção positiva e a expectativa de que tudo estará bem. Está estreitamente unida com o que trata o capítulo anterior, confiança, porque é mais simples para uma pessoa positiva ter autoconfiança, e é muito mais fácil para uma pessoa segura ser otimista. De maneira que tua decisão de trabalhar em qualquer destas duas energias tende automaticamente a melhorar a outra também. Existe uma carga energética especial no otimismo, uma segurança cheia de paz, de que não importa o que esteja acontecendo agora, o mundo enviará boas coisas em tua direção. Esperar isto é uma parte importante de tua consciência e percepção, imaginação e expectativa, porque expectativas positivas projetam uma consciência desperta, dinâmica e criativa. Um ponto de vista otimista converte uma esperança em realidade e produz uma energia linda e vibrante que te traz todas as bênçãos universais. Trabalhar com medos, versus prosperar fluidamente. Os pessimistas alimentam sua consciência com preocupações, ainda que talvez nem sequer percebam, normalmente se deixam consumir tanto pelo medo e as expectativas negativas que até esquecem que têm a opção de ver as coisas de um modo diferente. Mas o otimista desenvolve o estar sempre alerta de seus padrões de preocupação. Ele percebe quando estão saindo fora de controle e intervém e trata de escolher conscientemente. Um otimista pensa, que acontece se tudo sai bem, mas um pessimista pergunta-se, que acontece se tudo vai mal. Isto se converte numa profecia de autoalimentação que se perpetua com a própria energia do pessimista. É sabido que isto é verdadeiro para todo padrão mental e emocional. Tua própria ressonância magnetiza as vibrações correspondentes do universo. Um pessimista pensa catastroficamente, assumindo o pior, produzindo energias de medo e dúvida, inevitavelmente atrai exatamente os resultados que tanto teme. É alarmantemente fácil deixar-se pegar neste ciclo. A preocupação engendra perda, o qual perpetua ainda mais a ansiedade. Deste modo, o medo é um forte dissolvente das energias de solução e sucesso. O otimismo produz resultados positivos, perpetuando ainda mais expectativas cheias de esperança. Uma atitude positiva cria o tipo de felicidade que te leva através da vida, ainda que os resultados demorem um pouco a aparecer. Não importa o que aconteça, o otimismo real, a atitude de esperança e expectativas positivas, te coloca no estado de fluidez, essa mágica união de intenção pessoal e solução universal. Qual destas atitudes tendes a tomar? Vives no medo ou na fluidez? Revisa a seguinte tabela para determinar se tendes a ser mais pessimista ou otimista. Comportamentos pessimistas. Tende a ter medo, e a preocupar-se a maioria do tempo. Olha um evento negativo como algo que potencialmente mudará sua vida, de maneira irreversível. Sente-se sem força, e incapaz de manejar as coisas. Tende a ser nervoso, e a sentir-se inconfortável. Tende a ser menos ativo, e ao vício. Entra em depressão facilmente. Por circunstâncias externas, e com cada novo problema piora seu estado de depressão. Comportamentos otimistas. Normalmente está relaxado no presente, e confia no futuro. Isola os problemas individuais, e olha-os como algo temporário. Procura possíveis soluções, e age. Tende a ser espontâneo, e diverte-se sempre. Tende a ser mais equilibrado, ativo e social. Pode deprimir-se temporariamente, mas recupera-se facilmente. E continua para adiante, decide-se a deixar atrás o passado. Podes ver facilmente como os padrões otimistas criariam uma psicologia de mais tranquilidade, mas existem muitas outras razões pelas quais se deve tomar a mesma atitude. Os estudos mostram que as pessoas otimistas são menos propensas a ter doenças contagiosas e se recuperam mais rapidamente quando a obtêm. Também tendem a viver mais tempo e desenvolvem menos doenças fatais. Um estudo de octogenários mostra que o fator mais importante para uma longevidade saudável é a habilidade de se recuperar das perdas e fracassos e olhar para o futuro. A parte de tudo descrito anteriormente, existe outras motivações que são mais convincentes para ser otimista, esta é, a mudança energética e de consciência que isto traz à tua vida. Não somente te convertes numa pessoa mais saudável, senão que também atrais mais pessoas positivas. A assistência proveniente do universo também se manifesta em maneiras surpreendentes, desde encontrar uma vaga no estacionamento mais conveniente até obter o trabalho sonhado. Tendes a atrair as boas coisas muitíssimo mais quando estás num estado otimista com o fluxo divino. Superando o pessimismo. Optar por ser uma pessoa otimista pode não ser muito fácil, mas vale a pena tentá-lo. Do mesmo modo que todas as decisões importantes, não só a tens que fazer uma vez, tens que fazê-lo todos os dias. É também importante e valioso observar as ações diárias. Não importa quanto tendas a optar por pensamentos negativos, tens que usar cada oportunidade para ver as coisas desde um ponto de vista diferente, uma fresca atitude que te libere dessa prisão mental. Com sorte verás que as ideias escuras que tinhas são simplesmente um medo fugaz com respeito a algum problema particular que é sensível para ti, mas se és como a maioria dos pessimistas, podes estar completamente adicto ao processo de antecipação negativa. Muitas pessoas pensam que se preocupam o suficiente, isto lhes ajudará a lidar com qualquer problema que se apresente, mas o estar preparado requer planejar as coisas, não estar inseguro com respeito a elas. É energeticamente verdadeiro que nenhuma quantidade de enfoque negativo pode assegurar um resultado positivo. De modo que prepara-te para o que precises, mas sempre tome uma ação agressiva para anular a negatividade. Diário do Sucesso. Sempre que a preocupação te domine, recorda as consequências que isto te traz, faz-te as seguintes perguntas. Faz isto muito frequentemente em teu diário até que seja um processo mental espontâneo para ti. O que é que cria emocionalmente para mim este pensamento negativo? Está realmente resolvendo meu problema? Este pensamento honra-me, aumenta meu sentido de força interior, ou faz-me sentir melhor de alguma maneira? Se não, qual é a nova conclusão a que posso chegar? Que classe de energia estou criando com este pessimismo? Realmente quero perpetuar esta vibração em minha vida. Que classe de resultados produzirá esta ressonância? A preocupação não te protege de jeito nenhum. Somente faz-te o presente miserável assegurando-te que atrairás mais dores de cabeça em teu futuro, de modo que deves atacar agressivamente tuas tendências negativas. Quando enfrentes um problema difícil ou quando tenhas algumas conclusões cínicas, toma um tempo e escreve a respeito. Faz uma lista das coisas que te preocupam, e depois escreve algumas conclusões otimistas. Pelo menos tens que afirmar, não tenho que lhe dar tanta importância. Posso deixar ir esta preocupação. Ou melhor ainda afirma, sou forte, confio em minha habilidade de manejar as coisas, tudo estará bem. Afirmação, proclamação. Algumas pessoas tendem a ignorar o uso de afirmações, mas como descobriste nos capítulos anteriores, são ferramentas poderosas para criar tanto uma mudança de energia como de consciência. São especialmente úteis para projetar uma forte energia magnética, porque o processo de afirmar é a intenção consciente para atrair mais conclusões mentais otimistas. Isto neutraliza o pensamento negativo espontâneo que se converteu na maneira de vida para muitos. De fato, é muito provável que se não estás conscientemente optando pelo positivo, então estás inconscientemente optando pelo negativo. É por isso que é vitalmente importante para ti que leves tua vida de uma maneira mais afirmativa. Dá-te opções, muda tanto tua energia mental como física, e até cria novas vias cerebrais que podem fazer que o otimismo seja uma reação mais espontânea para ti. Se estás lidando com um problema ou com uma crença especialmente destrutiva, pratica a técnica de saturação de afirmações, banha-te com conclusões positivas que invertam o padrão, repete tuas afirmações, inclusive centena de vezes ao dia, até que sintas uma mudança de atitude. Não importa o que estejas passando, sempre é uma boa ideia se olhar ao espelho e afirmar, valorizo a mim mesmo, amo a mim mesmo. Espero melhor. Mereço o melhor hoje e sempre. Logo dirige-te a ti mesmo e diz, amo-te. Creio em ti. Merece ser feliz. Isto não é simplesmente a repetição de afirmações sem importância. Afirmações reais é uma maneira de viver, um fluxo de intenções e observações positivas que te levam através de teus dias com uma mentalidade otimista. Esta atitude pode ajudar-te a viver com raiva e apreciação, optando por todas as mudanças de energia magnética de uma só vez. As afirmações são o começo da mudança, o princípio para criar o destino. O poder da consciência por decreto, a origem de todas as coisas é a palavra. Faz que seja uma positiva. Podes aprender a ensinar-te novos truques de otimismo. Tens o que seja necessário para silenciar a voz de teu inimigo interno. Esse gêmeo maligno, que não pode aceitar o melhor. Para e distraia-te, intervém, deixa ir, e afirma. Força-te a liberar cada um de teus pensamentos pessimistas fazendo-os neutros ao princípio, e depois mudando a otimistas completamente. Com o tempo, escolher sozinho assunções positivas trará resultados positivos sem fim. Quando a adversidade tem a cara feia, lida com ela, mas nunca deixes que te defina. O viver em pessimismo faz-te teu maior obstáculo, porque crias pensamentos conflitivos e intenções contraditórias. Se desejas atingir tua meta, mas ainda és pessimista com respeito ao que vem, definitivamente estás a enviar ao universo uma mistura de sinais. O otimismo permite-te mover-te em direção a teus sonhos com determinação, em lugar de desespero. É o estado de pensamento sem conflito e intenção pura e como tal é uma força convincente a qual o universo tende a responder, quando vives em otimismo, consegues ótimos resultados. Afirmações para conseguir otimismo. Não importa pelo que esteja passando, só opto por otimismo doravante. Estou relaxado, sou engenhoso. Confio em mim mesmo e em meu futuro. Sou espontâneo, amante, feliz, ativo e cheio de esperança. Não importa o que aconteça, me nego completamente a ter medo. Otimismo é minha nova atitude. Vivo uma vida afirmativa e otimista em tudo o que faço, penso e escolho. Afirmo-me e reconheço a mim mesmo, meus valores e minha vida.